told you you would eat the compliments I throw ya, but you're so foolish. Tell me it's a bit. Oh, say you don't see it. Your mind's polluted. Say you wanna quit. Don't be stupid. As mais pedidas. Oferecimento Luz Motos, sua concessionária Honda em Barreiras, 3612-5141. Hospital Especializado Cotef, conheça os novos serviços de oncologia, mastologia, mamografia, ginecologia e obstetrícia. E Santa Luzia Casa e Construção, 3613-2800. Quer ter sua moto Honda sem pesar no bolso? Na Luz Motos você programa a compra da sua moto com parcelas a partir de R$180. Ao fazer seu consórcio, você garante acesso às condições incríveis e tem direito a vários benefícios, incluindo sorteio mensais para que você não perca tempo. Consulte as condições e venha embarcar nessa jornada. WhatsApp 77 991 91 2050. Luz Motos, sua concessionária Honda na região Oeste. Nova ressonância magnética do Hospital Cotef 24 horas. Ainda mais rápida, ainda mais precisa. Uma experiência tranquila, um ambiente acolhedor e com tecnologia de ponta para cuidar da sua saúde. O Hospital Cotef 24 horas realiza também a ressonância cardíaca, única no oeste da Bahia. Agende agora através do número 77-3613-8500. Responsável técnico, Dr. Stefano Teixeira Queiroz, CRMBA 27897. Você sabia? Tem na Santa Luzia. Mesa, sofá, armário para sala e cozinha e muito mais. Móveis e eletros com o melhor custo-benefício da cidade. Você sabia? Tem na Santa Luzia. Produtos exclusivos para decoração, cama, mesa e banho e acessórios para o lar. Você sabia? Tem na Santa Luzia. É claro, tudo para sua obra, do material básico ao acabamento. Santa Luzia, casa e construção, para o lar. Para o seu lugar. Avenida José Bonifácio, bairro São Miguel. WhatsApp 77-3613-2800. Jovem Pan. Pan News Esportes. Oferecimento Lojas Aliança. Fácil comprar, fácil pagar. Começa hoje a quinta rodada da fase de classificação da Copa do Nordeste. Às 19h, no Grupo A, tem o clássico cearense entre Fortaleza e Ferroviário no Castelão. Às 21h30, o Vitória joga no Barradão contra o Altos do Piauí. E em Recife, o Sport recebe o CRB de Alagoas. O Grupo B tem jogos marcados só para amanhã. A parcela mais barata do mercado é nas Lojas Aliança. Pode vir, tá comprovado. Você compra e divide no carnê. Parcelinha bem barata pra você. Vem ver! É muita variedade, corre, não fique parado. É a parcela mais barata do mercado. Vem pras Lojas Aliança, aqui não é financeira. Vem tá boa, bonita e barateira. Lojas Aliança. Jovem Pan. Radar do Agro, oferecimento Comaplex, há mais de 30 anos lhe servindo com qualidade e excelência. Casa da Lavoura, amiga de quem planta, cria e produz. E Sicredi, há mais de 120 anos comprometido com a vida financeira dos associados. A Bahia Farm Show 2025 já tem data para ser realizada. Acontece de 9 a 14 de junho em Luiz Eduardo Magalhães. E neste ano traz o tema Agrointeligente e Futuro Sustentável. A feira que atingiu em 2024 o patamar de 10 bilhões e 900 mil reais em negócios e comercialização já está com 90% de sua área comercializada. No ano passado, o evento ocupou 246 mil metros quadrados. O evento também promoverá palestras e fóruns técnicos. A Comaflex é flex porque é tudo em um só lugar. É centro automotivo completo com variedade em serviços para o seu carro. É uma loja de peças automotivas, agrícolas, ferramentas e muito mais. E ainda, é o seu revendedor autorizado pneus Bridgestone e Firestone para barreiras e região. Comaflex, 31 anos de história, comprometimento e qualidade no Oeste Baiano. Avenida Benedita Silveira, 78 Centro, 77-3611-8484. WhatsApp 998-56-8484. Atenção, atenção! A temporada de ofertas chegou na Casa da Lavoura. Toda loja em até 6 vezes sem juros ou 17% de desconto à vista. Aparador de grama elétrico Tramontina 1000 watts de 341 por 6 de 41,65. Ureia saco de 50 quilos de 254 por 6 de 33,90. São centenas de produtos com condições imperdíveis para zerar o estoque. Em Barreiras, Luiz Eduardo e região. Conte com a gente. Não é só um cartão, é o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos. Pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your